nossos pais, pela alegria e pelo amor, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. O momento, eu vivo intensamente do que fiz, não me arrependo. Ficar julgando errado nessa aí, nem perco tempo. Filho do vento, eu vou vivendo. E quem dormiu na brisa, mano, aí foi só lamento. São pegadas e pegadas dessa louca caminhada. Coragem e humildade é preciso na jornada. Na paz eu vou em frente, concentro a minha mente em planos que trarão o melhor pra nossa gente. Tem que saber viver, pensar, evoluir. É assim, ser um guerreiro até o fim. Meu som nasceu nos guetos, nos becos e vielas, que vem do coração de um irmão que não se entrega na corrida todo dia e segue a vida digna. Mais do que nunca estou nativa, pensamento evolutivo, seja um amigo verdadeiro. Seu destino em suas mãos, é com você, meu parceiro. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero ver favela evoluir. Quero o melhor pra você e pra mim. Eu vou torcer pela paz, é assim. Eu vou torcer pela paz. Eu vou torcer pela paz. Pela alegria e pelo amor. Oi, oh, oi, oh. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Por elas também, também. Pelas moças bonitas, eu vou torcer. Eu vou torcer, eu vou. Vou agradecer ao meu bom dia por eu poder viver, cantar, me expressar. Passar uma mensagem de vida e amor. Confortar a alma de quem vive no rancor. Pois aqueles que não entendem o que eu quero dizer estão perdidos no mundo sem saber o que fazer. Eu trago a poesia em forma de uma canção. Pois Jesus é a luz, a humildade é a condução. Na toca do leão da tribo de Judá, cantei com inspiração pra vida melhorar. E ainda digo mais, a Babilônia cairá. Os verdadeiros ficarão, os mentirosos vão pagar. E é por isso que eu estou aqui. É bom fazer uma criança sorrir. Quero o melhor pra você e pra mim. Eu vou torcer pela paz, é assim. Eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou.